Não conheço nenhuma banda de garagem cá de Braga porque não moro cá, sou do Porto. Não te interessas por bandas de garagem mesmo no Porto? Não, não tenho muito interesse.